Você está ouvindo a Rádio Kiwi. No blog Kiwi com Coca-Cola. Aquela sinalização toda, não. Que coisa. Era verdadeiro vendaval. A barraca tava levando nossa amiga X. Pra vocês que estão ouvindo, todos os nossos amigos se chamam X. Por isso que. É, todos eles. Só a gente que tem nome. Todo mundo que a gente conhece se chama X, tá? Detalhe. A gente fez aquele acampamento lá, só deu merda do início ao fim. Fomos no acampamento, todos os Kiwis. O Brian até chegou aí, mas ele só comeu e foi embora, como um bom Kiwi, né? Ei! É, não é verdade? Não foi isso que aconteceu, eu não cheguei a comer nada. Não tinha comida naquilo. Ah, tinha, eu lembro que a gente comeu uma macarronada lá. Ou um miojo, não sei. Miojo. Foi miojo com milho, não foi? A gente comeu miojo com milho? Eu não comi nada. Eu lembro que tinha biscoito. Não, isso porque não teve fogueira. Acampamento sem fogueira não tem graça, né? Então, mas aí o Brian não foi, mas segundo ele. Ele deixou. Hã? Ah, mas segundo ele, ele deixou sua marca lá, né, Brian? Foi um acidente. É porque eu estava com mononucleose e aparentemente depois descobrimos que a irmã da. Amiga X linha. Dona da casa, amiga X. Também pegou mononucleose naquela. Isso porque o Brian só ficou lá 10 minutos, depois foi embora. É, eu fiquei algumas horas. É, tá, tanto faz. E não foi do jeito divertido. Se você não comer. Ela não. Ele não transmitiu sua doença do jeito divertido, né? Pra quem não sabe, mononucleose é sentido. É doença do beijo. Peraí, você não tá assistindo? Quê? Você entrou na piscina aquele dia? Cara, ninguém entrou na piscina. Ninguém entrou na piscina, tava frio. Tava muito frio. Ah, é? A gente tava doente. Acampamento no inverno. É, né? Que coisa linda, a gente insiste nisso. A gente gosta de sofrer, né? É. Bem, mas você queria esse acampamento, eu me dei bem, porque como era um acampamento misto, teve barraca dos homens e das mulheres. Homens, era eu. E o amigo X. O amigo X da outra história. Esse não sei amigo que X, continuou. Ele levou uma mochila com tudo que era possível de lanche. Tinha cara, que inveja. Eu nem soube dessa tal mochila. E não deram pra outra barraca. Não deram nada. Nossa barraca tinha uma caixa de bis e mais nada. Lembra aquele sapo que andava? Sapo que andava? subiu a sua casa. Ele não usava o sapato. Ele andava, ao invés de pular, ele andava. O sapato andava? Era muito maneiro. É. Mas ele andava como? Nas duas de quatro, mas. Ah, então não tem graça. Eu nunca vi um sapo andando. Voltando pro acampamento, então vamos ver. O acampamento foi terrível, ninguém dormiu direito. Cara, ontem que eu chutei um sapo. Mentira. Foi ontem. Agora vai ser Rádio Kiwi, assunto sapos. Ele não tá falando de sapo, gente. Acampamento, foco. Foco. Muito engraçado. A Fernanda não quis dizer que ela chutou um sapo, nenhum animal foi feito. Oh. chão. Aí ela falou, aí ela pegou essa revista e falou, de quem que é isso? De quem é isso aqui? O que, que nós fizemos? Como os bons alunos, já fui de costas e fingimos que não estava ouvindo. É, isso ajuda muito, né? Aí depois de alguma investigação, não me pergunte o que, eu tava de costas e não estava ouvindo. Eu não tava vendo nada, né? Ela achou um estoque de revistas e... Tia, eu lembro que o nosso amigo X ficou muito bravo, que ele queria revista de volta. Depois ela confiscou. Acho que depois, no último dia, a gente conseguiu consertar o problema que teve amigo oculto. Amigo oculto também é sempre furado, é um inferno. Você dá um presente de R$10 e recebe um de 50 centavos. É. Não, mas desse amigo oculto, esse nem foi pior. Foi só que comigo e a Stephanie. Ela era minha amiga oculta. Ela tinha me tirado. Mas a gente deu um presente legal. E ela, pra fingir fazer uma pesquisa sobre o que os garotos... E ele acreditou, isso foi ótimo, ele acreditou. A garota perguntou pra mim, o que você gostaria de ganhar? Aí eu respondi na mão inocência. Ah, eu queria ganhar aqueles skate de dedo, aquela bicicletinha de dedo, essas coisas. Achando que era realmente uma pesquisa. Ela acreditou mesmo. E foi, não, isso, porque ela fez isso 3 vezes. Ela não perguntou uma vez, ela perguntou mais 3 vezes. E eu, na mão inocência, respondi. No dia do amigo oculto, o que eu descubro... Ela é minha amiga oculta. Você tá falando, ah, eu não ainda sei se responder como se eu tivesse feito uma coisa terrível com você. Você ganhou o que você queria ganhar e ainda tá reclamando. É, só que eu não sei. Só que. Nossa. Você me enganou. Uma vez minha irmã me tirou. Uma vez minha irmã me tirou no amigo oculto e ela me levou pra ajudar ela a comprar pro amigo oculto dela. Foi a noite inteira todo mundo colocando resto de pizza em latinha vazia de Coca-Cola. mesmo. O Arthur tentando me empurrar a pizza aqui na gatu. Por cara, comer. É, que eu não queria ter que pagar mais. Ah, não era, né? Não era, ah, era de frango catupiry que vocês não gostavam. E ele colocou. Ah, é o garçom? É, o garçom nem ouvia a gente, né? Ele saía jogando o nosso prato. O que ele quisesse que a gente comesse, a gente comia, né? Outra viagem furada que teve foi uma que a gente fez a um morro que tem aqui, a um morro que tem na nossa cidade. Na cidade deles, assim, agora. Até a edição da nossa cidade, queimar esse morro durante o inverno. Uma tradição. Tem muita gente de mato lá, todo mundo da coisa tá sem mato, umas antenas. É tradição alguém chegar lá com fósforo e acender e tacar lá um cigarrinho. Ou posto, um caco de vidro. E acidentalmente tava lá e agiu como lupa e começou um incêndio. Mas era uma tradição. Todo ano queimava aquele morro. Aí, depois de muitos anos, decidiu fazer um processo de reflorestamento daquele morro. E em nossa escola, como solidária, de fazer uma excursão pra esse morro pra ver esse projeto. Lógico, o que, né? Que nós fizemos? Fomos andando, escalando. Andando não, escalando aquele morro. É, a gente teve que escalar o morro. Não, tem uma estrada. Pra vocês verem, tem uma estrada nesse morro. Mas não, perto desse morro não, a gente teve que ir subindo pela encosta dele. Um bando de criancinhas escalando o morro. É verdade, cara, em que série que a gente fez isso? Foi na... Eu só lembro lá, os 5 amigos X, lá, dependurados no morro. Foi... Porque já tava queimado, a gente subiu pra parte queimada, ou seja, a gente já tava... É, cara, foi um ferreiro. Restos de árvore queimada, de vegetação... Árvore não, arbusto, planta queimada. E era na planta tava... queimada que a gente tinha que segurar pra puxar pra poder subir, né? Isso porque ainda tava sol. A gente sobe lá em cima, e o que nós fazemos? Exame? É, nós escalamos um morro, ficamos lá de uma torre de antena sem telefone, sem celular, e rezamos. Eu me pergunto o porquê, mas nós tivemos que rezar. É verdade, pode crer, eu não lembrava disso. Todo mundo se cuidou das mãos, agora vamos rezar. Eu tava nisso? Tava de turma inteira. Cara, eu não lembro de ter rezado. Eu também. A gente rezou, a gente chegou lá em cima, deu as mãos e começou a rezar. Não, é que não tinha Guaraná. Cara, mas nessa escola a gente faz tanta coisa que é furada, a gente tem que... Eu lembro que a gente já teve que ir de casa em casa coletando lixo pra escola, pros vários projetos ambientais. Verdade. É. Não, mas outra coisa de escola que é muito furada é trabalho de grupo. Pô, com certeza, trabalho de grupo... Além de... O professor vai a gente fazer, não tem nada a ver, não vai ajudar em nada a gente na matéria. Pegar figura, fazer cartazinho. Fazer uma maquete. Ajuda a gente muito na matéria. A gente na matéria, ou se for trabalho escrito, é tipo, Google, copia e cola. É, e eles reclamam, né? Depois os professores descobriram a mágica do Google também. Eles copiavam, eles escreviam uma frase no nosso trabalho e achavam o nosso trabalho inteiro. É. Não, mas é porque assim, sempre que você faz um trabalho em grupo, tem quatro pessoas num grupo. Um desses não quer fazer nada. O outro quer ficar armando barraco, dar pitinho no meio do trabalho porque quer fazer exatamente do jeito dele. O outro tá lá tentando fazer, tentando botar ordem na bagunça. E o outro tá lá brincando de Lego no canto. E é isso que rola. Eu só brinquei de Lego uma vez. Ela acaba de... Eu lembro de você brincando com os bonequinhos, você tava fazendo uma maquete, aí tinha um bando de animalzinho. Eu lembro, aí você tava pintando os animaizinhos por algum motivo, só que a tinta não pegava. Aí ficou, a gente entregou o trabalho com os bonequinhos todos meio pintados, meio prontos. E o nosso o trabalho do Egito, com cimento. Não, mas porque melhor, a gente não tinha nem a maquete, nem o trabalho escrito, né? Esse é o melhor, trabalhar com os trabalhos. É assim, primeiro começou com isopor, aquela base de isopor, um montão de coisinha de papel, essas coisas. Só que aí, nossa escola, como é muito ecológica, decidiu, não pode mais usar isopor, agora é só madeira. Ou seja, um monte de criança carregando aqueles pedaços enormes, de madeira super pesada. Era péssimo, cara, a gente tinha que levar isso pra escola, né? Sempre, um otário do grupo sempre tinha que levar pra escola. Eu era esse otário. Normalmente. Antigamente... A gente sempre usou material alternativo. Antigamente os nossos trabalhos de grupo eram pirâmide de argila. De argila e uma casinha de barro. Você não entende o prazer que é ver alguém vomitando.